respeito é pra quem tem. Me escute bem, Moscou é bang, amanhece na linha do trem. Respeito é pra quem tem, me escute bem, Moscou é bang, amanhece na linha do trem. Respeito é pra quem tem, me escute bem, Moscou é bang, amanhece na linha do trem. Respeito é pra quem tem, me escute bem, Moscou é bang, amanhece na linha do trem. Salve, salve, salve, salve chegador. Cuidado, cuidado, cuidado pra não cair pro lado errado. Mantenha sua conduta, sem pisar no dove. Aprendizado adquirir com os nego velho de quebra, onde a cobrança é severa, sem pagar pra comédia. No outro dia, colou na adega pagando de Superman. Pegou o cigarro do fulano, o drink do ciclano, falando mais que minha vizinha. Tropeçou nas ideias com o X e o sugão. Mais um que foi pro Rio pra prender a lição. Na vivência de quebra, eu que não posso dar dessa. Seguimos sempre de rua, no sapato e postura. Espumância de vila, de la rua que trinca. Maciez nas ideias e respeito com as minas, xará. Maciez nas ideias e respeito com as minas. E é pra ter postura, senão nós te costura. Não vai ligar pros tiros, eu já sei que cê conspira. Toma um cura, cura, cara em cara, loucura pura. Fissura sua, pira por viatura. Mó vacilão de quebrar. Será que vai ter a perna quebrada? E não é por nada não, jamais não foi por nada. Não vai ter pomada, eu prevejo porrada, tá? Roda do vacilômetro, saco de vacilo, onde milho são quilômetros. Eu te disse, cê não viu, acidente Chernobyl. Saiu do trilho e cê nem é o Chernobyl. Pano tá rasgado, não tem mais flanela. Respeito é pra quem tem, asfalto ou favela. Se ligue bem, respeite além, pra não amanhecer na linha do trem. Respeito é pra quem tem, me escute bem. Moscou é bang, amanhece na linha do trem. Respeito é pra quem tem, me escute bem. Moscou é bang, amanhece na linha do trem. Respeito é pra quem tem, me escute bem. Moscou é bang, amanhece na linha do trem. Respeito é pra quem tem, me escute bem. Moscou é bang, amanhece na linha do trem. O produto canga, postura e disciplina. Escute os mais velhos, respeito com as mina. Cultura de rua noventista, sem papo pessimista. Desde 8-7 contrariando as estatísticas. Meu ponto de vista é sinceridade, processo. Confesso complexo, de vasto dialeto. LF decreto, desbravando alfabeto. Respeito é chave mestra pra um futuro mais concreto. Bato forte, tenta sorte, cena triste. Sente a patada do elefante, é meu convite. Caçou assunto, vai virar presunto. Dá bom dia pro capeta na cidade do pé junto. Te falta respeito, lhe falta conceito. Não dá para ensinar coisas que se aprende no berço. Vai reclamar da sorte, dizer que é azarado. Fecha a boca, tá de toca seu chapéu atolado. Moscou, Moscou, Tosco, pagode louco. Sem rosco, monstro, ó. Deitou no soco, teve que ser cobrado. Faltou disciplina, falta ideia, falta grana. Mas não falta cocaína. E na verme styla, no inferno baila. No inverno jack interno do bico fala. Só cresceu, perdeu, sua cota deu. Escreveu, não leu, morreu. Quem não pode errar sou eu. Meu Deus, tá osso. Faço o que posso, te mando pro fosso. Não é tudo nosso, vai jantar caroço. O verme é desosso, meu rap é colosso. Seu fim eu esboço, cuidado com o que fala. Com o que não fala, chicote estrala, cai na bala, calam na calada. Declarada a guerra, a recessão eu sei. São Paulo, o retrato do Dorian Gray. Viva a depressão, abaixo a repressão. Conceito é feito de respeito, você tem ou não?